escute o que eu falo. Isso aqui é rap brasileiro de São Paulo da banca. Sete pontos pra conosco não ajunta, espalha. Sete taças. É a sua cara, sete taças. É a sua cara. Larga o crime, pega o caminho de Jesus e fique firme. Fique, fique, fique, fique, fique. Larga o crime, pega o caminho de Jesus e fique firme. Fique, fique, fique, fique, fique. Larga o crime, pega o caminho de Jesus e fique firme. Fique, fique, fique, fique, fique. Larga o crime, pega o caminho de Jesus e fique firme. Pega o caminho de Jesus e fique firme.